estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com 18 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos uma frase, um questionamento, um comentário de Emmanuel do livro O Consolador, escrito pelo médium Francisco Cândido Xavier. E hoje escolhemos uma pergunta feita a Emmanuel, que é a pergunta 120 do livro O Consolador, em que é feita o seguinte questionamento: pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Emmanuel responde: diremos melhor, a inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 11 de junho, uma linda manhã do outono brasileiro em Santa Bárbara do Oeste, uma manhã fria. Tivemos que colocar cirola, blusa, tudo para poder chegar aqui mais quentinho, mas sobrevivendo ao frio aqui. Hoje temos aqui o Vinícius na técnica, sempre fazendo um excelente trabalho, deixando o nosso programa muito mais atrativo e chegando a todos os lares brasileiros. A Raquel está nos assessorando no 3463-5068, 3463-5255. E como exercício de reflexão, já que estamos numa parte, aliás, na segunda metade do livro Gênesis, e estamos falando das predições, especialmente das predições de Jesus, então o tema já faz algumas semanas é Jesus. E eu tenho também estudado, lido constantemente um outro livro do Chico, que o livro tem o título de Emmanuel, também escrito pelo Espírito de Emmanuel, e fala aqui do capítulo 2, Ascendência do Evangelho, e que ele fala de Jesus. E eu vou ler esse texto pequeno, mas é um texto que dá para refletir dias e dias, frase por frase, e tentarmos entender a grandeza de Jesus. Escreve Emmanuel, definindo o Mestre: com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Aos corações abre-se nova torrente de esperanças e a humanidade, na manjedoura, no tabor e no calvário, sente as manifestações da vida celeste, sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com o tesouro dos seus exemplos e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho do Cristo é o transunto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e as aspirações. Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade infinita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Uma introdução maravilhosa. E através dele que nós aprendemos que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegaria ao Pai se não for por ele, né? Que a gente assimile isso. Imagine um pai que mande o seu filho para uma missão, e uma missão desagradável, uma missão espinhosa. É que esse pai realmente deve amar bastante esses outros filhos que ele quer recuperar. Que Deus nos ampare, que o nosso entendimento se amplie, para que a gente possa compreender e a verdade possa nos libertar. Muito bom. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Raquel, que está lá no 34635068. E bom dia a você que está aí nos acompanhando pelo nosso Facebook, Programa Visão Espírita, ou pelo nosso aplicativo de smartphone, União Rádio Web. Você também pode baixar esse aplicativo ou o site desse nosso canal União Rádio Web e por ali acompanhar. Enfim, estamos conectados de várias formas e juntos. Meu amigo, você citou aí o Consolador, pergunta 120, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? E a resposta interessante do Emmanuel, ele não falou nem de desenvolvimento espiritual, né? Ele falou de desenvolvimento sentimental. Ele muda a resposta à pergunta. E eu estou fazendo um estudo sobre a verdade. E tem um livro que eu estou lendo sobre a história da verdade. E nesse livro, ele defende a ideia que a verdade é um sentimento. Que você não tem como ter posse da verdade, você tem um sentimento da verdade. Então esse sentimento da verdade, para você pegar, não adianta você ter um conhecimento com um sentimento ruim. Esse conhecimento vai fazer bobagem. Se você tiver um sentimento elevado, com pouco conhecimento você faz milagre. O sentimento vai fazer um sentimento bem desenvolvido vai fazer você usar a verdade da forma mais prudente, mais decente e justa possível. Um conhecimento sem uma moral, sem um sentimento elevado, vai fazer bobagem. Então é uma resposta aqui de Emmanuel que eu acho que soma essa ideia, porque ele diz assim, olha, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, né? Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Então, temos muito conhecimento já hoje, mais até do que talvez damos conta, mas temos sentimentos mal desenvolvidos, mal trabalhados. Nós precisamos nos reanalisar, rever nossos comportamentos. Por isso nós, espíritas, falamos tanto do autoconhecimento, para você saber o que você é, o que você não é, aonde você tem que trabalhar ainda muitos pontos da nossa emoção diária, desenvolvendo os sentimentos, dando um passo para frente na evolução humana. Né? Se a gente pegar Kardec, lá no começo éramos puro instinto. avançados e corrompidos somos sensação. Somente evoluídos seremos sentimento. Então, quando chegarmos a essa evolução do sentimento, quando conseguirmos vivenciar o sentimento de uma forma mais intensa, aí sim nós vamos usar todo o conhecimento que nós temos melhor e construindo bem o belo. Muito bom, eu achei muito interessante. Você quase não gosta desse assunto, sentimento. É, eu gosto muito, é um prazer que eu tenho de viver isso e passar isso. E quando eu selecionei esses textos para apresentar no programa de hoje, eu fiquei pensando, porque nós vamos falar hoje no livro A Gênesis sobre as predições que Jesus está fazendo. Por isso que eu escolhi Jesus aqui, por isso que eu coloquei esse texto. Acho que parece que as coisas são enviadas. Eu abri e falei, nossa, é isso que eu precisava ouvir. O esquema do programa é esse, né? Fazer o link entre as várias fases. E eu ontem eu me perguntei várias vezes para que Jesus fazia as predições. O que ele pretendia ao fazer as predições? Eu confesso que eu fiquei o dia inteiro pensando nisso. E até importunei o Luiz, mandei um zap. Luiz, foi Jesus que disse isso? Quer dizer, são pensamentos que vão surgindo paralelo. Eu acho que você ser espírita é você ser um pensador. É você questionar. É você perguntar, achar meia resposta. Daqui a pouco essa meia resposta não serve. Então você fica buscando, você fica pensando até que... No final do dia eu tive a impressão, não sei se eu entendi, mas eu comecei a tentar entender Jesus. Então eu acho que ser espírita é essa busca, é você questionar, você ir atrás, perguntar quem pode mais. E eu fiquei pensando, por que tudo isso? Porque talvez a gente precise reformar a nossa maneira de compreender o homem, de compreender a vida, de compreender esse momento que nós estamos passando aqui. E nesse burburinho dos meus pensamentos, eu falei, poxa, eu esqueci de ver aquela frase inicial do trabalho. Aí eu vejo essa frase, que parece que alguém abre a página para mim. É profeta. E o Emmanuel fala assim: o homem entronizou demais a inteligência, menosprezando ou esquecendo ou colocando no segundo plano a parte afetiva, a inteligência emocional, o sentimento. Então, será que nós não devemos repensar as nossas classificações? Repensar as nossas interpretações? Talvez eu, dentro de um quadradinho, tenha dificuldade para entender Jesus. Talvez se eu, como disse o Alain, muito bem falado, se eu conseguisse desenvolver um pouco mais a minha parte, aspas, sentimental, barra, inteligência sentimental, será que eu não entenderia Jesus sob uma outra ótica? Será que eu não estaria mais em sintonia com ele? Então, essa colocação do Emmanuel, ele coloca uma grande interrogação em todas as nossas afirmativas da atualidade. E aí Jesus, ele define aqui, ele coloca Jesus como um grande enviado. Será que todos o veem assim? Será que todos compreendem a extensão de sua missão? Então é dentro desse sentido que eu acho que nós espíritas aqui precisamos aprender a questionar, a buscar. Só assim nós vamos entender melhor. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Gostaria até de ouvir o Alain e o Luiz de novo. Eu gostaria de falar para você, eu vou ler uma frase. Eu li um opúsculo agora de Manuel Kant. Um opúsculo simples, poucas páginas. E esse opúsculo, ele está respondendo o que é o iluminismo. E eu vou ler a primeira frase, mas esse material é fácil de encontrar na internet. É só você digitar lá, que é o iluminismo. E Manuel Kant, são 8 páginas de leitura. E na primeira frase, vou ler a primeira frase. Ele fala assim: iluminismo é a saída do homem da sua menoridade de que ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de se servir do entendimento sem a orientação de outrem. Tal menoridade é por culpa própria, se a sua causa não residir na carência de entendimento, mas na falta de decisão e de coragem em se servir de si mesmo, sem a guia de outrem. Sapere aude, em latim ele fala, tenha coragem de te servires do teu próprio entendimento. Eis a palavra de ordem do iluminismo. Precisamos iluminar os nossos corações. Eu brinco muito com essa história da gente fazer luz em nossa vida, né? A gente tem que escolher luz ou escuridão. A luz é o estudo, a luz é o conhecimento, a luz é a busca da verdade, sua verdade. É a busca da autoevolução, do autoaprimoramento. A gente precisa iluminar o nosso coração. Agora, a gente fica muitas vezes deixando o tempo passar, a vida passar, o mês passar, a semana passar, e esperando o quê? A sabedoria não vem com o tempo, vem com o estudo. Vem com esforço, com estudo. Às vezes a gente se alegra em ver uma pessoa sábia. Aquela pessoa sábia não ficou sábia de graça. Acordou sábio, né? Não acordou sábio, ele se fez sábio através de muito esforço, de muito estudo, de muita leitura. Não é simples, não. É uma coisa assim que você tem que abrir mão de muitas coisas, de muitas horas de convivência para buscar conhecimento. Mas sem o conhecimento, você é vítima do outro que te conduz. Luiz? Tudo bem. Tudo bem, né? E é dentro desse espírito, desse raciocínio, em que a gente novamente... Vocês podem reparar que o nosso programa é essa busca. A gente fala que deve se criar dentro do Centro Espírita grupos de estudo e de questionamento. Esse é o caminho da compreensão. Então, que os centros espíritas tenham estudo, tenham perguntas, questionem, mas que também façam, que executem, que acreditem também naquilo que já é consagrado como bom. Muito bem, peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Se encaixa dentro do nosso pensamento e dentro dessa melodia e dessas palavras da nossa querida Terezinha Oliveira. Agora vamos e estamos preparados para começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita e o Alan vai ler o livro Vinha de Luz, o seu último capítulo. Capítulo número 180, com o título Depois, três pontinhos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição, essa frase é de Jesus, está em Marcos capítulo 4, versículo 17. Toda a gente conhece a ciência de começar as boas obras. Aceita-se o braço de um benfeitor com exclamações de júbilo, todavia, depois... Quando desaparece a necessidade, cultiva-se... Desculpa, gente. Depois, quando desaparece a necessidade, cultiva-se a queixa descabida, no rumo da ingratidão declarada, afirmando-se: ele não é tão bom quanto parece. Inicia-se a missão de caridade com entusiasmo santo. Contudo, depois, ao surgirem os primeiros espinhos, proclama-se a falência da fé, gritando-se com toda a força: não vale a pena. Empreende-se a jornada da virtude e aproveita-se o estímulo que o Senhor concede à alma, por meio de mil recursos diferentes. Entretanto, depois, quando a disciplina e o sacrifício cobram o justo imposto devido à iluminação espiritual, chama-se com enfado: assim também não. Ajuda-se a um companheiro da estrada com extremado carinho, adornando-se-lhe o coração de flores encomiásticas. No entanto, depois, se a nossa sementeira não corresponde à ternura exigente, abandonamo-lo aos azares da senda, asseverando com ênfase: não posso mais. Todos sabem principiar o ministério do bem. Poucos prosseguem na lide salvadora. Raríssimos terminam a tarefa edificante. Entretanto, por outro lado, as perigosas realizações da perturbação e da sombra se concretizam com rapidez. Um companheiro começa a trair os seus compromissos divinos e efetua, sem demora, o que deseja. Outro inseta a plantação do desânimo e, lesto, alcança os fins a que se propõe. Outro ainda inicia a discórdia e, sem detença, cria a desarmonia geral. Realmente, é muito difícil perseverar no bem e sempre fácil atingir o mal. Todavia, depois... Realmente, isso você percebe assim de uma forma muito, muito comum. Aquelas pessoas que conhecem a doutrina espírita assim, e entra assim com aquela animação, aquela empolgação, esse depois vem com a rapidez assim que é. Então é sempre de bom alvitre que em qualquer empreendimento que a gente adentre, que o faça, que o façamos, né, com cautela, com vagar, com ponderação, que a gente possa examinar a coisa de forma gradativa, porque se existe uma coisa importante em tudo o que nós podemos fazer, é exatamente a consistência, a manutenção daquilo que nós queremos fazer. E a doutrina espírita, principalmente o cristianismo, são um dos elementos que melhor oferece condições para que a gente possa fazer a coisa de forma gradual e permanente. Porque é uma doutrina racional, é uma doutrina lógica, é uma doutrina cheia de elementos para que você cada vez se aprofunde e cada vez se mantenha mais coerente com aquilo que você está desenvolvendo. Às vezes eu escuto algumas frases assim: ah, eu era espírita. Isso não existe. Não existe ex-espírita. Isso é impossível. Agora, existem aqueles afoitos que se maravilharam com alguma coisa que a doutrina apontou e de forma prematura, né, de uma forma assim afoita, mergulharam na coisa sem entender e depois então, da mesma forma como adentraram o espiritismo de forma afoita, de forma precipitada, desviam para outro rumo. Não existe, é impossível existir ex-espírita. Existem pessoas que planaram sobre o conhecimento espírita, não se aprofundaram e, de uma forma afoita, desviaram o caminho, desviaram os seus rumos. Porque quando nós adentramos na doutrina e nos aprofundamos em tudo que ela nos oferece, a consistência é uma das suas marcas. Porque é que nem areia movediça. Quanto mais você se mexe para entrar, não que você queira sair, mas quanto mais você se afunda, bate, mais você se aprofunda. E é uma doutrina racional, uma doutrina muito lógica. E é uma doutrina que quanto mais você faz da forma como tem que ser feito, chega ao ponto de Paulo: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Por causa da intensidade com que ele buscou aquilo que ele estava sentindo. Então, realmente, em qualquer coisa que a gente queira fazer e queira ser consistente no que faz, não se deve ser precipitado. Porque senão, depois. Quem me ensinou a ver isso em Emmanuel, o nome dos capítulos, foi o Geraldo aqui. O Geraldo sempre pensou e percebeu assim a como que Emmanuel ele consegue no título colocar a essência do que ele vai realmente ali comunicar. E realmente a gente percebe isso, mesmo na gente mesmo, né? Começamos tarefas que chega uma hora que você fala: por que que eu comecei esse negócio aqui? Na minha idade isso já está mais comum, tá, Alan? Então, oi? Na minha idade isso já está mais comum, se acostumando porque vai piorar. Por que que eu comecei esse negócio? E daí você não tem jeito, porque chega depois, né? E esse depois, ele realmente ele ficou aqui como um luminoso piscante na minha cabeça, me lembrando, eu estou pensando só em mim aqui, das diversas ações que nós começamos na vida e paramos nesse momento quando chego depois, né? Realmente precisamos examinar as coisas, né? Meditar nos acontecimentos, meditar naquilo que a gente empreende, né? A gente precisa pensar no que vai fazer, né? Desde uma escolha de um companheiro, de uma companheira para a vida, desde ter um filho, sabe? Tudo isso chega depois. Como que eu estou encarando esse momento agora, né? Não é só tomar uma decisão imatura, impensada, mas é realmente tomar uma decisão que parte de uma reflexão, uma decisão que parte de uma tomada de direção que depois não vai chegar esse, né, depois, né, para você ter que responder o que farei agora, né? Hoje em dia tem muita gente casando para, da hora que chega, depois separar, né? Fala assim: nossa, agora eu acho que não era isso bem que eu queria, né? Então a gente tem que usar isso não só no conhecimento, na busca do conhecimento ou da prática da caridade, das ações aqui, mas na nossa vida mesmo, né? Por que que eu vou tomar essa ação? Por que que eu vou fazer isso, né? Será que eu gostaria de fazer isso acordando todas as manhãs para fazer isso? Ah, eu vou fazer o jovem aí que está escutando a gente, vou fazer uma faculdade. Mas e o depois dessa faculdade? O que que você pretende fazer com essa faculdade? Você realmente está inspirado a fazer isso a sua vida toda? É isso que você deseja? Ah, eu vou casar. Beleza, você gosta da pessoa e gosto. Mas e depois, né? Você vai continuar gostando? Você está entendendo o que é ter um casamento? Eu lembro que eu era moleque, meu pai chegava e falava: Alan, pensa bem para casar. Você tem dinheiro para manter uma família? Eu falava: não sei, pai. Então senta aí. Sabe quanto custa um aluguel? Você tem casa? Não, então você vai ter que alugar um lugar. Marca aí, um aluguel é tanto. Sabe quanto custa água, luz? É tanto. Põe aí, comida, roupa. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí chegava no número lá. Você tem isso aí? Nem pensar, pai. Então você nem pensar em parecer com uma menina grávida aqui na sua frente, aqui, porque você vai ter esse depois para se virar com ela e com ainda mais uma criança que eu nem pus as contas aí. Então você imagina que tem um depois. Pensa, né? Pensa na vida. O que eu vou fazer depois, né? É, não é só deixar a vida levar na emoção, né? Sabe, ah, hoje eu decido nas emoções da vida, né? Eu quero isso aqui. Mas quer? E pensa no depois. E depois? Você vai continuar querendo isso? Eu acho que essa reflexão é importante em todos os movimentos que a gente faz. Como eu vou estar daqui uma semana fazendo isso? Como eu vou estar daqui um mês fazendo isso? A gente precisa pensar bastante nesse depois. Eu acho muito interessante eu falar depois de vocês. E eu fico pensando o seguinte, que o Emmanuel, fazendo um texto dessa qualidade, o que será que ele quis transmitir com esse texto depois? Para mim, esse depois talvez tenha o mesmo significado ou o mesmo entendimento do desdobramento. E aí eu li esse texto duas, três vezes e eu comecei a me deparar com uma realidade que me incomodou. Eu comecei a não entender muito bem o que o Emmanuel falava. E eu falei, isso daí deve ser uma característica da percepção humana, da minha percepção. Se eu não estou entendendo, Emmanuel, isso deve ser uma característica comum. As pessoas não conseguem fazer uma boa leitura da vida, uma boa leitura dos fatos. Porque depois de tudo acontecido, aí já tem o desdobramento, tem o fruto. Então, certamente, para mim, e talvez para muitas pessoas, a gente tem dificuldade de fazer uma leitura do que é aquilo. O Luiz estava me contando aqui, me falando, coisas aparentemente óbvias, mas não são tão óbvias assim, Luiz. Quando você se decide pelo Espiritismo, o Espírito é caracterizado pelo esforço que faz para domar as suas más paixões, pela sua transformação. Isso é uma frase de efeito, linda, mas poucos fazem uma leitura correta disso. O que é domar as más paixões? O que é submeter as minhas paixões? Isso, assim, é bonito de falar, mas incomoda quando você reflete. Porque você vai ter que se desvencilhar de muitas coisas que você curte. Pode falar. Deixa eu te citar um exemplo que eu já citei aqui. Eu comentei com você que eu dei aquele livro Os Mensageiros para minha irmã. Ela leu a primeira lição. Ela é muito inteligente, eu falei para você. Me devolveu o livro. Porque ela fez a leitura correta. Certamente. Entendeu? Talvez. Ela fez a leitura correta e ela viu. Meu Deus do céu. Se eu tomar consciência disso, eu estou roubado, porque eu não quero largar disso. Exatamente. É um preço caro. Isso aí. Então eu fico imaginando que a gente na vida, posso falar por mim, né? Por mim, não posso falar pelos outros. Certamente as adversidades que eu vivenciei nessa vida, de alguma forma estão atrelados a uma má leitura dos fatos. Uma má leitura de mim mesmo. Uma má leitura do texto do Emmanuel. Por mim, eu imagino que talvez aconteça isso com a humanidade, a gente tem dificuldade de ler a vida. Porque depois, o fato já aconteceu. Então todos nós devemos parar e refletir, interpretar fraternidade, o outro, tentar entender por que que o outro fez assim, e a gente não criar tantas expectativas. Diz Emmanuel que uma das causas dos nossos sofrimentos é porque colocamos muita expectativa no comportamento do outro. quando na realidade não era para ter tanta expectativa, porque você não fez a leitura correta. Se você tivesse feito a leitura correta, você não teria colocado tanta expectativa e você sofreria menos. Aliás, você nunca deve colocar expectativa. A vida é como ela é. Então eu fiquei lendo, falei, puxa vida, quer dizer, e aí eu fiquei, aí voltei para Jesus. Por que Jesus fez as... E eu comecei a tentar fazer, por que Jesus fez as predições? Qual a leitura disso? E eu fiquei pensando isso, eu dormi com isso, acordei com isso, sentei na mesa, fiquei, por que Jesus fez as predições? E aí a minha interpretação eu vou falar no segundo bloco. Isso aí. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 5 minutos. Se aprofundando um pouquinho mais, Geraldo, aquilo que a gente comentava a respeito dos desertores espíritas. São pessoas que chegaram a uma profundidade em termos de conhecimento da doutrina espírita, intercâmbio com o plano espiritual, e num determinado momento deserdaram do espiritismo. Por quê? Por causa das más paixões. Todos eles, você pode ver, que está por trás o orgulho, o dinheiro, entendeu? Que ele não conseguiu domar. Portanto, trate de domar suas más paixões. Que a gente não perca um companheiro no Visão Espírita. E para a gente dar tempo ao tempo nesses nossos raciocínios que começam a viajar muito, eu pergunto ao Alan, como é que vai o nosso Facebook, Alan? O nosso Facebook, como eu diria, está indo muito bem aí. Estamos com 2.806 pessoas que curtiram nossa página. Você também pode curtir programa Visão Espírita e compartilhar com seus amigos. Eu fiz um desafio na semana passada para os nossos ouvintes que já compartilharam, que já curtiram a nossa página, convidarem seus amigos. Mas eu acho que esses nossos ouvintes que já curtiram, eles não devem achar o programa indicado para os amigos, porque ninguém indicou, né? Porque ele é egoísta, só ele escuta e não quer compartilhar com as pessoas, né? Então convida seus amigos, entra na nossa página, convida o amigo para curtir. Todos os textos que nós lemos aqui hoje já estão lá para sua leitura, para sua análise, para você deixar seu ponto de vista, sua pergunta, para a gente poder discutir melhor os assuntos dentro da linguagem que você entende. Como que a gente pode saber se o programa está indo bem ou não, se a gente não tem retorno do ouvinte, né? A gente precisa ter o retorno, falar assim, ó, não entendi bulufas do que vocês falaram aí, opa, por que não? Vamos mudar o jeito de falar? Ah, eu entendi tudo, mas eu não entendi tal ponto. E a gente vai fazendo os ajustes. Semana passada tivemos uma colaboração bacana de um rapaz que na minha fala eu tinha deixado um mau entendimento. E ele fez uma pergunta checando o que eu falei. E aí eu pude responder, não só a ele, mas para todos os ouvintes, esclarecendo, né, a minha fala, não ficando um subentendido ali que pudesse dar uma informação falsa. Então, essa participação sempre é importante. Participe com a gente, é tão gostoso a gente poder receber o seu comentário, a sua questão, a sua pergunta e até a divulgação do evento espírita da sua casa espírita. Pode mandar para nós que nós vamos ter maior prazer em divulgar. Muito bem, vamos lembrar dos nossos patrocinadores da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste com a Banca do Livro Espírita ao lado da Biblioteca Central e de algumas feiras de livros espíritas usados. Isso tudo é um trabalho feito há anos por várias pessoas que se mobilizam e conseguem manter, ajudar a manter o programa Visão Espírita. Isso é uma coisa, é um agradecimento de público que todos nós devemos fazer sempre. Lembrar da USE de Americana com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo. Fique sócio pelo telefone 3468-3711 e da Pet Life Clínica Veterinária na Rua General Osório, 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. 10 horas e 9 minutos. E agora vamos começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o ponto alto dos nossos estudos e questionamentos. E hoje escolhi dois textos pequenos, mas que dá para conversar um dia inteiro sobre o tema. Estamos no capítulo 17 do livro A Gênese, que trata sobre as predições do Evangelho, quer dizer, as previsões, a pessoa falar coisas do futuro, coisas que ainda não aconteceram, entre aspas. E aí ele vem citando vários fenômenos que aconteceram na vida de Jesus, e hoje estamos, dois pequenos tópicos, perseguição aos apóstolos e às cidades impenitentes. E o texto todo são textos que o Kardec selecionou dos evangelhos de Mateus, de João, de Lucas, e novamente ele volta a João falando da perseguição aos apóstolos. E ele rapidamente fala assim, isso do texto de Mateus: guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis, para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. O texto seguinte, de alguma forma, é essa mesma visão, já no Evangelho de João: eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vô-las disse. E mais ou menos nesse caminho, ele pega também um texto do Evangelho de Lucas: sereis traídos e entregues aos magistrados, por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, parentes, amigos, e darão morte a muitos de nós. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Entretanto, nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. E ele finaliza esse texto da perseguição aos apóstolos dizendo, um texto relativo ao martírio de São Pedro, de Pedro apóstolo: em verdade vos digo que, quando ereis mais moços, vos cingíeis a vós mesmos e íeis onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos e outro vos cingirá e conduzirá onde não quereis, onde não queríeis ir. Ora, ele dizia isto para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. Eu deixo o outro texto para depois e gostaria muito de ouvir o Luiz sobre essa perseguição aos apóstolos, nessa previsão, nessa predição que Jesus externou. Jesus estava alertando o que iria acontecer. Você sabe que a doutrina do Cristo, ela foi pregada à margem do judaísmo. Sim. Né? Então, por ser pregada à margem do judaísmo, ela entrou no caminho das coisas ilícitas. Né? Então, os apóstolos que iriam divulgar todo o cristianismo, eles iam sofrer essas consequências. Isso passou aquele tempo, passou todo aquele sacrifício, aquelas pessoas que foram sacrificadas e sofreram todo esse martírio, em função do próprio progresso do cristianismo. Então Jesus estava predizendo alguma coisa que iria acrescentar, ocorrer no futuro. Quer dizer, então, o pai que prepara o seu filho para as consequências reais que ele vai enfrentar, ele está preparando o seu coração para não se iludir. Né? Então Jesus previu aquilo que eles conhecia pela lógica que iria acontecer por divulgarem a sua doutrina. Só, mas que não. Quando eu fiz esse questionamento, eu fiquei pensando e fui reler tudo que nós já tínhamos estudado. E aí, assim, eu me deparei com uma situação extremamente natural. Jesus, ao fazer essas predições, ele não saía do seu comportamento habitual, era uma coisa natural em Jesus. Ele falava das predições como ele falava do céu, da lua, de uma... Era uma coisa espontânea e natural. Natural. Porque era natural. Porque é natural. Talvez aí esteja o primeiro porquê. Isso é natural. Você predizer é uma coisa que está dentro das leis naturais. Interrompendo você de novo. Você lembra quando o Oswaldo Cruz descobriu febre amarela? Não, é que ele falou dos micróbios, ou dos, né? Os cientistas, eles ficavam com a mãozinha assim, dizendo assim, olha, estou com um micróbinho aqui, tirando sarro. Ironizando, né? Ironizando. Por quê? Porque ele estava dizendo uma coisa nova que ele alcançava. Mas aqueles outros estavam voando, estava tudo assim, entende? Então, para os apóstolos, se Jesus não fala, ia ser uma surpresa. Porque no raciocínio deles, assim, pera um pouquinho, eu estou falando daquilo que Jesus deixou, uma coisa tão lógica. Entendeu? Para que eles não fossem surpresos. Exatamente, não, acho que é isso mesmo. Então, acho que o primeiro pensamento que me veio é isso. Primeiro, é um fato natural. Segundo, Jesus assumiu o comportamento, além de irmão, assumiu o comportamento de um pai de todos nós, ao nos orientar. Então, essas predições tinham por objetivo ajudar. Primeiro, ajudar a quem pode passar por uma adversidade, a quem pode viver uma dor. Então ele antecipava, olha, cuidado, isso pode acontecer. Pode até não acontecer, mas o mais certo é que isso aconteça. Então ele tinha o cuidado de pai, o cuidado de proteger, de ilustrar, de amparar. Terceira coisa que eu pensei, acontece com Jesus, pode acontecer comigo. Porque o que acontece com o mestre, amanhã eu vou estar fazendo, eu posso fazer. Então a predição é um fenômeno natural para Jesus, é natural para mim e para você que está me ouvindo. E ao longo do dia, se nós prestarmos atenção e não formos tão distraídos, nós fazemos entre aspas, mini predições, sem perceber, numa brincadeira, num comportamento. Nós estamos engatinhando, Jesus já está num outro patamar de velocidade. Então, esses fenômenos são fenômenos naturais que nós podemos fazer. E para mim, o raciocínio que o Luiz teve, o raciocínio que eu tenho também, o objetivo era ajudar. Então, esse seria um primeiro pensamento que eu gostaria de colocar a vocês e queria até ouvir o Alan agora. Não, Jorge, isso é uma coisa para mim simples até, eu acho, rapaz. É assim, a gente não... Por exemplo, hoje à tarde vai um casal levar um convite de casamento lá para mim e para Flávia, minha esposa. E quem apresentou os dois fui eu e a Flávia. Por quê? Eu e a Flávia, a gente sabia que os dois juntos seriam um casal fantástico e de fato são. Né? E eu e a Flávia sabíamos o que nós estávamos fazendo naquele momento com toda a nossa consciência. Não, a gente tinha um sentimento, uma intuição, né, da união dos dois, né? E tanto é verdade que a felicidade dos dois estarem juntos é tão grande. Os dois relatam assim a vida deles, da família deles, as famílias dos dois já são amigas, sabe? É um encontro de duas almas gêmeas. Pode falar uma gêmea, tá pode, certo. Pode falar uma gêmea, né? Eu defendo essa tese. É encontro de duas almas gêmeas que se amam, que se gostam. Agora, eu sou melhor do que... Não, claro que não, mas naquela hora eu tive uma intuição, uma sensibilidade, e a minha esposa também teve, sem a gente se conversar. E talvez tenha até sido utilizada pelo plano como espiritual. Ferramenta para essa aproximação. Então, eu sou melhor do que os outros para isso? Não, naquela hora eu estava desperto e fui usado como ferramenta. Agora, não vou acertar todas. Agora, vamos comparar meu espírito com o espírito de Jesus? Incomparável, né? Então, imagine um espírito puro, a percepção dele do que vai ocorrer. A margem de erro dele é mínima. É mínima. A gente acerta 10%, ele erra 0,01. Então ele sabe assim, eu falo, gente, é o seguinte, eu já vi isso aí acontecer antes. Já vi esse filme. Já vi. Sabe onde que vai parar isso aí? Que você vai parar, vocês vão passar por isso, por isso, por isso, por isso. Vai acontecer isso. E é meio óbvio, né? É aquela história assim, o cara anda com o carro a 200 por hora todo dia na estrada, cara. Eu vou falar para ele assim, cara, você vai morrer na estrada ou vai matar alguém na estrada. Qual a chance disso acontecer? Enorme. Ele está se expondo a esse risco e expondo os outros ao mesmo risco. Então, não precisa muita coisa para a gente entender isso. Agora... O difícil é adivinhar quem é que vai morrer, onde ele vai bater. É, mas isso não é mais difícil. Então, esse é um raciocínio simples, mas assim, que acaba fechando esse entendimento. E o próximo item é das cidades impenitentes. Também é um textinho pequeno que eu faço a leitura e passo para a divisão com todos nós aqui. Texto do Evangelho de Mateus. Capítulo 9, versículos 20 a 24. E tem em Lucas também. É, aí ele fala assim. Começou então a reprovar as cidades onde fizera muitos milagres por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito teriam elas feito penitência com sacos e cinzas. Declaro-vos por isso que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. E dando sequência. E tu, Cafarnaum, elevar... Que era a terceira cidade. Elevar-te-ás sempre até o céu? Serás abaixado até o fundo do inferno, porque se os milagres que foram feitos dentro de ti o houvessem sido em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse até hoje. Declaro-te, por isso, que no dia do julgamento, o país de Sodoma será tratado menos rigorosamente do que tu. Você sabe que quem tem chave bíblica pode compreender melhor essas coisas. Então, se um dia eu puder, vou te dar uma bíblia com chave bíblica. Essa história começa lá no profeta Jonas, quando ele fala de Nínive. O rei de Nínive, alertado pelos profetas, ele se reveste de saco e se cobre de cinzas, que era um costume judeu para demonstrar o arrependimento. Porque ele foi alertado pelo profeta e viu que estava errado e se arrependeu. E convidou todos os seus concidadãos a se arrependerem também, a fazerem a penitência do saco, das cinzas e se arrependerem. Então, Nínive, se você ler lá em Jonas, você vai ver que Deus, então, que ia castigar Nínive com toda a crueldade, ele, então, se arrependeu de castigar e perdoou Nínive. Deus... de Moisés, né? Aquele Deus que sentia raiva, de acordo com... Então, é um princípio, né, judeu, que convida as pessoas a se arrependerem. Quando você vê aí essa afirmativa colocadas como Jesus, e você sabendo que isso aí foi escrito 50, 90 anos depois do que o fato se passou, você vê que, inclusive, Kardec não faz comentário sobre isso. Entendeu? Então, o que que acontece? Essas palavras de Jesus você tem que olhar com certo olhar crítico. Jesus promete aí a Cafarnaum o fundo do inferno. E você, quando lê no próprio Emmanuel o conceito de Jesus sobre o inferno, você vê que Jesus dizia assim, que entre os discípulos dele, um estava com o diabo, que era Judas. Entende? Então ele coloca a figura do diabo como o mal no coração das pessoas e o inferno na consciência. E aí ele coloca na consciência da cidade, dizendo que Cafarnaum estava aí com aquele orgulho todo, toda aquela bola, e não estava dando importância para aquilo que Jesus tinha feito na própria Cafarnaum, que eram os milagres mostrando que a vida continua, que o poder de Deus é imenso, né? Agora, não era próprio de Jesus ameaça. Entendeu? E aí é uma típica ameaça. Fulano e Beltrano, vocês receberam os milagres, todos deviam ter se convertido e não fizeram. Vocês vão sofrer muito mais do que Sodoma e Gomorra, que faziam lá aqueles pecados todos, né? Mas não assistiram os milagres que eu fiz. Então, na minha concepção, Jesus devia de fazer ou fazia aquilo que Emmanuel faz: semeia e passa. Isso é uma recomendação que Emmanuel faz para nós. Jesus, por ser muito maior do que Emmanuel, devia praticar isso. Semeia e passa. Mas agora, Jesus jamais semearia e ameaçaria. Então, esse texto, para mim, eu não levo literalmente conforme os evangelhos estão retratando. Entendeu? Alguma distorção? Alguma distorção. O que é que você aprende na doutrina espírita com mentores mandões? Como você interpretaria um mentor que chegasse assim no grupo espírita e dissesse: vocês não estão obedecendo o que eu estou fazendo. Vocês serão castigados mais do que qualquer grupo aí que faz bobagem nessa casa. Entendeu? Então, por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo não abordou todos os aspectos do Evangelho, todas as passagens. Você vê que são algumas passagens, né? Por causa exatamente disso. Muitas passagens evangélicas, elas estão retratadas na Bíblia de uma forma, se não distorcida, vamos dizer assim, questionáveis. É, isso me faz novamente voltar a um tema que já foi abordado aqui dezenas de vezes, mas é sempre bom, talvez em rápidas palavras, para que o Alan fale também, a gente repensar novamente, né? Ainda ontem eu conversava com a minha sogra sobre o que é uma tradução. E quando você pega um texto, vamos imaginar assim, um texto russo, para traduzir para a língua portuguesa, aquela palavra russa, ela não tem o mesmo peso, o mesmo significado, a mesma conotação de uma palavra na língua portuguesa. Elas podem até levar ao mesmo sentido, mas esse sentido, com certeza, estará subordinado a uma cultura. Então, o tradutor, por mais que ele se esforce, por mais competência que ele tenha, alguma coisa fica diferente na tradução. Pode ficar até muito próximo, pode ficar realmente muito parecido. Mas eu gostaria de imaginar assim, quando um russo lesse aquele texto, quais as figuras mentais que estão na cabeça do russo? E quando um brasileiro lê o texto em português, quais as figuras mentais? Nós vamos perceber que o entendimento já difere um pouco. Sim. Já fica um pouco diferente. Por isso que se brinca que todo tradutor é um traidor. É mais uma brincadeira, é mais uma... Não, mas não, é mais uma realidade, Geraldo. Você vê que os espíritos, eles cansam de nos dizer isso. É muito difícil passar isso nas palavras de vocês. É, fica parecido. É. Então eu fico imaginando esse texto depois dessa explicação do Luiz. É a pergunta que eu lanço. Será que isso aconteceu do jeito certinho que está escrito aqui? Porque existe, na língua portuguesa, você muda uma vírgula de lugar, muda todo o sentido da frase. Uma palavra altera o texto. Então eu fico pensando, esse texto aqui, se nós pudéssemos entrar no túnel do tempo e presenciar Jesus neste momento, será que nós teríamos essa leitura? Aí eu acho interessante esse capítulo, porque esse capítulo praticamente não tem comentário de Allan Kardec, né? Ele só citou, ele falou: ó, tá aí, gente, vamos pensar isso aí um dia. Boa bola, disse, no programa Visão Espírita eles vão levantar. Deixa desse negócio aí, vamos pensar nessa parada aí, vamos nos preparar melhor para pensar nisso. Por que ele não comentou? uma pessoa de bom senso, uma pessoa racional. Tanto conhecimento. Né? É, por que ele não comentou? E por que que nós vamos nos abestalhar a comentar, né, cara? É, porque assim, rapaz, eu vejo assim, que a gente tem que tomar muito cuidado de não entrar naquele modelo de... Ah, isso eu concordo, então... Ah, isso foi Jesus que falou. Ah, isso eu não concordo, ah, isso não foi Jesus que falou. Então, e começa a ficar parecendo que a gente tem uma tendência a concordar com o que a gente aprecia e não concordar com o que a gente não aprecia. Então, eu prefiro não comentar, porque eu não sou tão preparado assim para comentar isso, porque se nem Kardec fez, quem sou eu para fazê-lo? E você vê que Jesus estava falando para o povo judeu, né? O povo judeu que tinha informação lá de Jonas, e segundo o que Jonas colocou, Deus deixou de castigar o povo porque o povo se arrependeu. É, então, uma passagem interessante que Jonas fica bravo com Deus. É? Né? É mais ou menos assim, ó. Não, ele chega lá, Jonas, vem cá, tem uma missão para você, Jonas. Você vai lá em Nínive e você vai falar. Se eles se arrependerem, se eles não se arrependerem, eu vou acabar com Nínive. Aí ele fala, mas comigo mesmo, porque ele odiava Nínive, então ele queria ver tudo aquilo pro fim. Ele corre lá para Nínive e fala assim, ó, Deus vai acabar com tudo. Mas só se vocês não se arrependerem. Hã? Como que é? Não, Deus, ele não queria nem falar essa parte, né? Deus vai acabar com tudo. Mas só se vocês não se arrependerem. Ele fala até mais baixinho para ver se os caras não entendem essa parte. Porque ele queria acabar com tudo. Aí os caras se arrependem. Aí Deus não acaba com Nínive. Aí Jonas fala assim, puxa, ele vai ficar bravo, ele vai lá embaixo de uma árvore que as formigas comem a árvore. Né? A passagem é bonita. A formiga come a árvore inteira, que ele ficou numa sombra, ele estava de bico com Deus. Falou, pô, você falou que ia acabar com Nínive, falou, acabou. Mas aí ele fala assim, ô Jonas, presta atenção, olha só, você é pai, você não plantou essa árvorezinha aí que você estava na sombra e as formigas vieram e comeram? Como você está se sentindo? Ah, muito triste, puxa vida, era a minha sombra que eu estava aqui. Tá bom, e como que você acha que eu me sinto se eu tivesse que acabar com Nínive, sendo que Nínive se arrependeu? Se você não pudesse, você não teria preservado essa árvore das formigas? Foi o que eu fiz com Nínive. Então, para com esse bico aí, volta para a vida aí, que você já virou palhaçada. Cai na real, meu filho. Por vezes, o silêncio é mais expressivo do que a palavra. Né? Muito bem, 10 horas e 32 minutos... É, vamos agora lembrar. Vamos à música do Luiz. Vamos só falar disso aqui. Tá bom. Ajude o programa Visão Espírita fazendo um depósito identificado numa das contas, de preferência o Banco Santander, da agência 0210, conta corrente 1300 1714, dígito 0. 1300 1714, dígito 0, agência 0210. Outras contas do Luiz Pessoa, que ele empresta. Do Banco do Brasil, Itaú, de Piracicaba. Banco Itaú, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4. E lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites, sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora vamos para a música de boa qualidade que o Luiz falou, que novamente vai me agradar. Eu já imagino que seja, mas vamos ouvir com o coração. Thank you. estava dizendo aqui ao Luiz e ao Alan que se não existisse a música, a vida seria mais triste. E a música, ela tem uma energia que nos deixa num outro nível de sensações, de sentimentos, e que faz muito bem para a alma, né? Equilibra os nossos impulsos e o nosso coração. Muito bem, meus amigos, estamos às 10 horas e 37 minutos, agora aptos a começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita. E esse bloco, neste livro da Terezinha, que é o quinto livro da sua coleção, tem por objetivo, entre outros objetivos, mas tem por objetivo talvez o principal dessa nossa conversa, é despertar em nós, em você, a visão mais crítica de tudo que você lê e de tudo que você ouvir. Que ao participar, assistir uma palestra, que você possa prestar atenção, assimilar e questionar se for preciso. Então, o objetivo principal disso é isso, é despertar essa consciência crítica em quem ouve. Então, o livro é oratória a serviço do Espiritismo. Porque é comum irmos a um centro espírita, ouve uma palestra, vai para casa, ninguém medita, ninguém reflete. Então, o capítulo que nós temos é o capítulo 3. A preparação do discurso de quem vai fazer uma palestra. E aí, a Terezinha, esse subtítulo é uma pergunta. E o Luiz e o Alan, como são grandes palestrantes famosos aí, improvisar ou planejar? Essa é a primeira pergunta, né? Porque existem aqueles oradores que às vezes fazem algum improviso e que até têm um relativo sucesso. Ou é melhor você estudar, planejar, né? E aí a Terezinha desdobra assim. O comentário de improviso sobre o texto escolhido ao acaso e no momento de falar pode ser inevitável em alguns momentos do labor espírita. Exemplo, quando é preciso substituir um expositor que imprevistamente faltou. Ao receber inesperado convite para falar em algum evento a que comparecera como simples participante. Mas não deve ser usual nem frequente nos labores da casa espírita. Por que que isso, esse comentário de improviso não pode ser comum? Porque vai causar em quem vai falar uma insegurança na exposição. Eventuais enganos em citações ou afirmativas e o empobrecimento e repetição de conteúdo tornando rotineiro e cansativo para os ouvintes e uma visão muito incompleta da doutrina. Eu acho que esse começo já dá para a gente trocar uma ideia, né? O Divaldo conta uma história que ele dizia o seguinte, que ele foi sem preparar. E aí então, quando ele estava lá, subiu ao púlpito para falar, a Joana de Ângeles soprou no ouvido dele assim: agora você vai ficar sozinho para você sentir o quanto você está errado. E ela pura e simplesmente abandonou a própria sorte. Diz que ele nunca passou tanta vergonha na vida dele, porque ficou completamente perdido. Porque ele entrou naquela assim: não, Joana está sempre comigo, Joana sempre me ajuda, e entrou. Não preciso preparar. Né? Esse assunto é tão importante que eu criei um verbete no Vademécum Espírita, que é exatamente para isso que a Terezinha cita. Você é comunicado de improviso, você tem que substituir. O cara chega lá e diz assim: olha, o palestrante acabou de telefonar dizendo que não vem. Então, só tem você que pode me ajudar. Então, você vai lá no Vademécum e procura o seguinte verbete: exposição temas. Tem do Fonte Viva, tem de qualquer livro que você queira procurar aí, desses livros. São temas que, pela simples leitura, já induzem uma exposição. Você lê o texto e começa a falar, você faz uma exposição de 30 minutos. Que é justamente, tem aproximadamente como sugestão, umas 200 referências. exposição, temas. Se um dia você tiver falar num centro que você não esteja preparado, diz assim, deixa eu consultar o Vadimeco. Exposição, temas. Pega qualquer livro daquele que esteja à tua disposição, vai lá na página, você vai fazer uma palestra com a pura leitura daquele texto e aí depois é só dar vazão à intuição. Ontem, por acaso, nós tivemos reunião da USE de Piracicaba e nós estamos estudando um livro da FEB, toda a reunião da USE, porque é uma reunião administrativa, mas estamos adotando alguns estudos para reflexão do pessoal que está lá, porque afinal de contas são dirigentes espíritas, né? E tem um livrinho que é orientação ao centro espírita da FEB. E nós estamos pegando ponto por ponto, capítulo por capítulo, reunião por reunião, para ilustrar, né? E ontem, justamente, estava falando das palestras e em cima das palestras estava falando assim que pra você ter uma ideia ali, nós estávamos em várias casas espíritas, umas 12 por aí, 3 aconteceu nas últimas 2 semanas de um orador faltar. Então nós estamos concluindo que toda casa espírita precisa de um plano B. Backup. Por quê? Se você tem um projetor, você pelo menos deixe uma palestra ali gravada, filmada, pronta para passar naquela hora do que teria um palestrante ali presencial. Se você não tem esse recurso, ou mesmo tendo esse recurso, você pode chamar um frequentador habitual da casa e falar assim, viu, meu amigo, você não deixa uma palestra sua preparada? Deixa uma palestra preparada porque você é o nosso plano B. Se por acaso o palestrante faltar, você é acionado automaticamente. Então essa preocupação é para que você não seja pego nessa situação desprevenido e fazer alguma coisa de improviso. Eu, por exemplo, dou aula no COEM há 20 anos. Eu dou aula e eu estudo a aula antes de ministrar a aula, sendo um assunto que eu conheço. Eu estudo a aula antes da aula, toda vez que eu vou para a aula. E cada aula que você der, você vai dar diferente. Agora, se eu não estudar, eu vou ficar lá sem nenhum catando apoio. Catando milho. Não quer dizer isso, mas que vai ficar aquela aula fria, fraca. Porque se a verdade, como eu falei no começo, é um sentimento, para eu passar um conceito para os alunos e eles assimilarem, eu tenho que passar um sentimento de verdade para eles. Porque se eu passar um sentimento daquilo que eu estou apalpando e desconheço, eu não vou passar o conhecimento. As pessoas vão até gostar da minha oratória, palavrinhas até bem colocadas, frases até bem elaboradas, sem minha verdade. E lá no íntimo você vai ter a convicção que você enrolou. E as pessoas vão perceber isso. Então, se você é palestrante, não acredite nessa possibilidade da sorte. Estude, prepare 10 vezes se for necessário. E quanto mais você se preparar, mais recurso você tem para a espiritualidade utilizar e fazer um encantamento naquela palestra. Nossa, Alan, eu achei que essa sua colocação foi... Nossa, ótima, né? O sentimento de verdade. Quer dizer, quando a gente vai ministrar, falar alguma coisa, você tem que colocar uma coisa sua. Verdadeira. Né? E de modo que você acredite naquilo, porque só a palavra não convence. Não, melhor você não falar. Se você não acredita, não fala. Por exemplo, tem alguns assuntos que eu não me animo ainda. Arvoro, era essa palavra. Eu não me arvoro em falar. Não porque eu às vezes nem não acredite, porque eu não domino. Eu não tenho segurança para criar um sentimento em mim de convicção daquilo que eu vou falar. Aí se eu não tenho essa segurança, por que que eu vou falar? Você vai passar a insegurança que você tem. Aí em vez de eu passar um conhecimento, eu passo um desconhecimento, eu faço um desserviço àquele assunto. É melhor eu não me meter nele. Por exemplo, o Luiz me ensinou uma coisa que ele faz e eu faço também. Quando a gente quer falar de um assunto novo, eu monto grupos de estudo sobre o assunto. E esse grupo não precisa ser necessariamente pré-combinado, não. Eu estou num grupo de pessoas que eu gosto e respeito nas opiniões, e eu levanto o assunto, gente, eu estou querendo falar de tal assunto, o que vocês acham? Ah, vira aquele toró de parpita ali, começa a sair tudo quanto é ideia, ponto de vista, e aí eu já falo assim, esse é um assunto bom de falar, ou esse é um assunto que eu tenho que estudar muito para falar. E aí eu começo a tomar minha direção na elaboração da palestra. Eu acho que a gente tem que ser mais... Fale de assuntos que você domina. Quando o palestrante está começando a falar na casa, eu sempre dou esse conselho. Pegue um assunto que você gosta, que você gosta, você tem que gostar e domine. E vá fazer a palestra. Não inventa de falar coisa que você não gosta, que você não entende, que vai ficar horrível. Com essa excelente colocação, observem como fica mais fácil o entendimento do que eu vou ler agora. A Terezinha escreve: o improviso, de modo usual, é um desrespeito ao público. Total. E não permite que se atinja o objetivo maior da oratória a serviço do Espiritismo, que é o de instruir adequadamente os frequentadores do centro para que assimilem o melhor possível os princípios da doutrina e a essência do Evangelho. Perfeito, né? Encaixou-se a chave na fechadura, né? Totalmente contraindicado é o improviso nos estudos regulares da doutrina. Frase forte, hein? Você vê que isso aí fala claramente sobre a questão de você ler alguma coisa de forma aleatória e comentar, entendeu? Fica meio solto, né? Exatamente, porque você vai chegar na frente do público, ali você vai se deparar com um assunto que vai ser levantado ali. Ou seja, fazer isso nos cursos, nos seminários, em que se requer precisão, aprofundamento e ordenação didática das ideias. Prepare, portanto, o expositor espírita a matéria a ser explanada e a estude previamente. Quem quer falar em público deve estar disposto a doar algum tempo para pesquisar, organizar o material coletado e fazer o roteiro da exposição, a fim de poder apresentar uma boa palestra. Você imagina, você vai fazer uma palestra que você não preparou, e no texto tem um tema, tem uma frase ou uma palavra que você também não sabe o significado. Aí você terminou de fazer, alguém diz assim, o que significa isso? Ah, você sabe que eu também não sei? Pronto, acabou. Acabou, pode fechar, passa para o espaço. E aí, esse segundo tópico que a Terezinha coloca é aquilo que o Luiz falou, que é muito interessante. Pelo menos eu estou achando muito interessante, espero que você que esteja ouvindo também esteja. Esse subtítulo é uma pergunta. Mas não temos sempre uma assistência espiritual? E aí, tem aquele exemplo do Divaldo, e a Terezinha escreve assim: sem dúvida, o plano espiritual assistirá a quem se dispuser a divulgar a mensagem espírita pela palavra. Trabalhador. Não, confiemos nessa ajuda, tenhamos a humildade de reconhecê-la, pedindo-a em oração e sendo gratos por recebê-la. Mantenhamos a boa conduta moral, a vivência evangélica, que a atrai e mantém em nosso benefício. Cumpre-nos, porém, facilitar o trabalho dos amigos espirituais junto a nós, desenvolvendo nossas possibilidades comunicadoras, disciplinar objetivamente por meio de técnicas e recursos, aprendizado e treinamento. Diz Emmanuel, ser médium é ser ajudante do mundo espiritual. E ser ajudante em determinado trabalho é ser alguém que auxilia espontaneamente, descansando a cabeça dos responsáveis. É isso aí. Imagina você numa prece, rogando ao seu mentor espiritual que te auxilie naquele empreendimento que você vai iniciar, que é uma palestra, e aí ele chega e te diz assim no ouvido: se você não se preparou, por que que eu vou me preocupar? Entendeu? Você não teve, se você sabia que tinha essa responsabilidade, teve 3 dias para se preparar e não pegou um livro para ler, por que que eu vou ficar preocupado porque você me fez uma prece me rogando? Porque aí ele vai estar alimentando o preguiçoso. Ele está dizendo assim: Geraldo, continua assim, filho. Pode entregar para mim que eu faço. Deixa comigo. Deixa comigo. Ele vai estar estimulando o preguiçoso. Assim não, ele dá uma lição para valer, diz assim, fica por si. Se vira, negão. Se vira nos 30. E aí a Terezinha coloca assim, ao planejar e assumir a responsabilidade de fazer uma palestra, considere preliminarmente, primeiro item, sobre o que falar, qual o assunto ou tema. Quem vai falar precisa ter alguma coisa para dizer. Não ocupe a tribuna espírita se nada de útil tiver a dizer. E fale somente sobre o que você conhece bem. Isso também lhe dará confiança. É aquilo que o Alan falou. E o que você sente, o que você queria, o que você tem um certo domínio. Né? Vai inventar. Agora, se o tema ficou à sua vontade, quer dizer, você vai escolher o tema, escolha um assunto que você já conhece, por experiência pessoal ou pelos estudos que já fez. Vocês percebem que as coisas vão ficando muito lógicas, muito óbvias quando você entra nesse... Não tenha preocupação de grande originalidade, pois os temas abordados sempre serão velhos, já abordados por muitos outros. Procure apresentá-los com outras palavras, de maneira diferente, com imagens renovadas. Os temas bíblicos devem ser abordados na visão espírita do assunto e baseados nos relatos verdadeiros e não em citações literárias sobre eles, mesmo as mais belas e ainda que mediúnicas. Eu acho esse tema um tema tão difícil, né? Você ser assim, original no seu comentário. Você pode até usar uma ideia ou outra, mas você sempre tem que expor aquilo que você sente, né? Como que você consegue ser original num comentário? O que significa original? Uma coisa que foge ao padrão habitual, né? Isso, e tem a origem no seu pensamento. No seu pensamento. Agora, como que vai ter uma origem no seu pensamento, um assunto? Se você não pensou. Se você não pensou no assunto. Você não tem jeito. Então, ou você estuda, ou você não faz direito. E aí é no estudo que vem a inspiração, entendeu? Sim. Que quando você está estudando, vem aquele flash. Nossa, essa frase é legal. É no estudo que vem a inspiração. O indivíduo que está parado lá, o cara vai ficar inspirando. Falar, ah, não, não está fazendo nada. Meia boca. Você nunca mais é convidado. Item B. Se lhe indicarem o tema e você não o conhece, ou conhece pouco, estude o bastante para que as ideias se ordenem e lhe sirvam depois na hora de falar. Para conhecer um assunto sobre o qual quiser falar, indague de si mesmo. Qual é exatamente o meu tema? Por exemplo, eu gosto quando me indicam assunto. Por quê? Porque às vezes tem assuntos que me indicam que eu não domino plenamente. Então é uma motivação para mim me aprofundar. Né? Então eu até prefiro que as pessoas selecionem o tema que eu vou falar. Que às vezes é um tema que eu nunca tinha examinado, tal, eu me aprofundo e aí eu vou me aperfeiçoar. Entende? E aqui me veio à cabeça um fato que aconteceu com Winston Churchill, que eu vou ler aqui essa frase. A Terezinha fala assim, não fale logo sobre um assunto que começou a estudar, deixe-o um pouco, entre aspas, de molho, enquanto continua meditando sobre ele e angariando o material a respeito. Uma vez eu ouvi, eu acho que talvez isso seja verdade, que Winston Churchill teria dito o seguinte, quando você tiver certeza sobre um fato, antes de falar, deixa passar 7 dias. Aí você vai ver que aquilo não era tão certo quanto você imaginava. Então, não sei se cabe aqui, mas eu achei interessante essa lembrança, né? Porque às vezes você tem certeza de um assunto, não é tão certeza. Eu acho que ele cabe, sim, nesse ponto de vista que eu estou falando aí. Se a verdade é um sentimento, avalie se naquela hora o seu sentimento não está empolgado para falar aquilo como verdade. Daqui uma semana você está calmo, pera, pensou, será que é verdade? Você perdeu o embalo, porque quando você está embalado, é um perigo. É um perigo. Você vira uma metralhadora. Eu tenho um amigo que ele dizia assim, se eu ver um vulto, eu atiro. E aí eu dizia assim, até o dia que você atirar no seu filho. Né? Não, é exatamente isso, porque você julgar que todo vulto que aparece à noite na tua casa é um ladrão, né? E você, principalmente se você tiver uma arma... E outra coisa que é um sentimento bom que todos nós tenhamos, e o palestrante deve ter. A última coisa que eu vou falar: se de todo você não se identificar com o tema que lhe propuseram, ou não tiver tempo suficiente para prepará-lo, decline do convite ou sugira outro tema. Isso, isso aí. Ou em suma, não corra riscos. Não corra. Desnecessário. Muito bem. Então, 10 horas e 56, 57 minutos. Últimas palavras do Luiz. Amanhã eu estarei, não vou jantar com a minha esposa, que é dia dos namorados, sabe? Eu vou lá na União Espírita de São Pedro, lá em São Pedro, fazer a palestra. Alan, suas últimas palavras e a prece final, Alan. Que a gente possa ter uma semana maravilhosa. E você que é casado, que tem namorado, que é noivo, dedique o dia dos namorados à namorada, porque esse, apesar, não estou falando de dar presente, não, estou falando para dedicar em atenção, em carinho, né? Pelo menos um dia no ano, se desdobre, faça a pessoa que você ama feliz. O amor é a maior revolução que a gente pode fazer no mundo. O dia que a gente resolver nos amar igual Jesus nos amou, a gente muda a face planetária. Vamos nos amar mais. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.